mas agora vejo. Diz que está mudada, aposentou o copo, não quer mais saber de álcool. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe, pela avó e pela tia. Mas é muita tentação. Vai desabe, tá chamando, faz festas e baladas pra curar desilusão. Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua. Duvido você não toma uma. Quando ouvi no rádio um modão, quando vai na esquina da sua rua. Duvido você não toma uma. Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua. Duvido você não toma uma. Quando ouvi no rádio um modão, quando vai na esquina da sua rua. Duvido você não toma uma. Duvido você. Agora vejo, diz que está mudada, aposentou o copo, não quer mais saber de álcool. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe e pela avó e pela tia. Mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, faz festas e baladas pra curar desilusão. Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Campeão, campeão, campeão. Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua. Que? Duvido você não. Quando vi no rádio um modão, fora pra da esquina da sua rua. Que? Duvido você não. Quando a saudade maltratar, vai lembrar da boca que era sua. Sua. O quê? Quando ouvir no rádio um modão, ou no bar da esquina da sua rua. O quê? O quê? Duvido. Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. O quê? Quando ouvir no rádio um modão, ou no bar da esquina